the Prince of a Town Called Bel-Air. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Wissi Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, me diga, como foi a sua semana? Wissi Nobre, a semana foi muito cansativa. Por quê? Porém, foi uma das semanas mais maneiras do ano de 2016, esse ano desgracento. Tá foda, hein? 2016 tá foda. Porque aconteceu a CCXP. CCXP. 2016 tá foda, mas ainda temos alguns momentos de alegria. Poucos, porém legais. Que foi o caso que rolou aí a Comic Con versão brasileira aí, organizado lá pelo pessoal do Omelete. Um abraço para eles. E nessa Comic Con, foi legal, porque eu também um abraço para eles de novo. O pessoal da Protons, a agência linda, maravilhosa, Jujuba, Silmar, o pessoal lá do SciCast, Guaxinim e tal. Eles agitaram um encontro de podcasters, veja você. Tô ligado. Essa mídia aqui, quem escuta a gente deve conhecer, não sei. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles reuniram galera de uma porrada de podcast. Eu tava lá representando o MPB e o Juru estava representando o 99 Vidas. E, cara, é foda, eu sempre falo, quando eu vou nesses eventos, tipo, é aí que você tem a noção, porque a gente para pra gravar, tá ligado? Vamos gravar, e às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá, mano, rola sempre. Outras preocupações, sabe? E aí vem nego, porra, eu tava te falando em off aqui, várias pessoas vieram me falar que só escuta o MPB, tá ligado? Ah, e sim, os caras estão prestigiando. Sim, os caras estão prestigiando muito. Mulher, viu, duas meninas falar comigo, pô, escuto muito podcast seu, os caras chamam de podcast seu e do Easy. e é muito engraçado, deu muita risada, não sei o que, aí comenta de notícia X, Y, que a gente já falou aqui e tal. Cara, eu fico... Tem até uma foto que eu postei no Facebook e tal. Cadê? Se quiser linkar aí no site, tipo, pros caras colocar, os caras verem o tamanho que foi link a parada. No post. Mano, é tipo muito absurdo, porque acabou, né, o painel, aí a galera vem cumprimentar, trocou uma ideia, alguns pedem pra tirar foto e tudo mais, e tipo, eu acho estranho, o pessoal, deixa eu tirar uma, posso tirar uma foto com você? Tipo, eles chegam mó receosos, tá ligado? Como se eu fosse virar e falar, não pode não. Olha aí, eu te mandei a foto. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá nos enquestas? Tá nos enquestas. Não apareceu. Aí, agora foi. Ah, eu vi essa foto. Essa foto ficou animal, olha o tanto de gente, caralho, mano. Caralho, mano, o Juras ali, tá ali você. Não, e ficou uma galera lá fora ainda, isso que é pior. Caralho, lotou, mano. O auditório onde foi a parada e ficou uma galera lá fora. Porra, mano. Easy, você foda. Que também vai nesses eventos, alguns você já foi aqui no Brasil e tal. Como que, tipo, o que você acha dessa relação? Eu acho estranho demais, cara. Tipo, eu acho foda, eu entendo, mas eu acho estranho porque aquela parada que o povo fala, eu sou gente como a gente, sabe? Tá ligado, então eu fico meio sem graça quando alguém vem pedir autógrafo ou pedir pra tirar foto, essas coisas. Acontece isso comigo também em menor escala, porque que conta? Por causa do YouTube. Eu sou um dos poucos brasileiros que faz conteúdo pro YouTube em Calgary, em português. Então, quando alguém tá pensando em imigrar aqui pra Calgary, fatalmente a pessoa vai procurar sobre Calgary no YouTube, por curiosidade. Como as minhas tags são em português, e o brasileiro muito provavelmente procura coisas em português, né, no YouTube, vários acabam caindo nos meus vídeos. Então, sempre que eu vou em algum evento de brasileiros aqui, eu até comentei isso, acho que 99 vidas, eu chego no local e aí eu percebo que os caras estão assim, sabe aquela cotoveladinha assim de lado? Olha, aquele cara ali, e apontando. Olha lá. Esse é o cara. Aí eu fico só esperando aqui, daqui a pouco vem alguém falar. Aí os caras, aí tipo, você nota que eles querem me falar, que eles estão olhando, mas estão meio assim, incerto e tal. Aí de repente, quando um vem e chega falando, vem aquele monte, entendeu? Eu fico rodeado. E é a mesma coisa, tira foto e bate papo, falam bastante sobre MPB. Recentemente, por causa do negócio lá da Bell Pass, a última vez que isso aconteceu foi justamente quando aquele artigo tava em alta, né? E aí o pessoal vinha me parabenizar por ter escrito aquela parada e tal. Então, mas só que é diferente você ter um pequeno grupo de um outro país, né? Um grupo de imigrantes que reconhece o que você faz. E é totalmente diferente sair num evento que todo mundo ali consome e curte o que você faz, entendeu? É, tem um acesso mais fácil, né? Uma coisa que eu acho, cara, louco, talvez isso aconteça até mais por causa do Jurandir, que é um dos fundadores de podcast no Brasil praticamente. Tá aí há 500 anos e ele tá com a gente lá no 99. Cara, muita gente que também faz podcast escuta o 99 e o MPB, mano. Porra, isso satisfaz muito, mano. Cara, é muito maneiro. A hora que a gente tava na sala lá de já esperando começar o evento e tal, cara, mó galera, tipo a menina da Jujuba lá da Protas foi me apresentar pro povo. Mano, todo mundo. Caralho, eu escuto o Vitor Vidas, vocês são foda. Ah, eu escuto não sei da onde. Inclusive, eu fiquei brotherzaço de um maluco que já fez vídeo, entre aspas, te zoando. Que é aquele Jason do Gymcast. Não conheço. Aquela vez que vocês discutiram sobre maromba e tal, que ele falava que você tem que comer direito, não sei o quê. Ah, todo mundo me fala isso. Aí ele... Isso não... isso não resume na minha cabeça quem que é. O cara não sei quem é, mas continua. Mas o cara é gigante, pô, no mercado da maromba aí brasileiro. Caralho, mano, eu não tenho a menor ideia. Isso é o mesmo que você fala. Percebe-se. Esse cara aí, ele é mega conhecido no círculo de blog de Fórmula 1. Tipo, pra, não é o meu mundo, tá ligado? Percebe-se que você não conhece. Enfim, mas tipo, é mó. É o cara, é o último cara que você imaginaria que escutaria 99 vidas, tá sim, ligado? Sim, sim, sim. E o cara fãzaço. Eu falei, porra, da hora, acho que eu já vi algum vídeo de vocês e tal. Aí ele, mano, eu escuto 99 vidas desde o número 3. Caralho. E, tipo, o número 3 foi o que eu entrei, tá ligado? Pode crer. Então faz muito tempo. E, cara, é muito maneiro trocar ideia com todo mundo. Quem foi lá falar comigo, falou do MPB ou falou do 99, cara, foi o que eu coloquei no texto da foto aí. É isso que dá combustível pra gente parar a nossa vida. Porra, toda foda, santa mano. Semana pra fazer essa parada, pode sabe? Crer, pode Porque crer. O carinho da galera é muito maneiro, é muito foda. Tipo, mano, eu acho animal o cara parar, baixar um arquivo, botar no celular ou ter um aplicativo que seja, sabe? E aí tinha um ouvinte do 99, ouvinte roots, aquele dos primeiros cast, mano, Yuri Guilherme. Era um cara que mandava coisa no Twitter pra caralho. Aí ele chegou e falou, mano, eu conversava com você pra caramba no Twitter, não sei se você vai lembrar. Eu, mano, é muita gente no Twitter, mas fala aí. Aí ele, Yuri Guilherme. E ele morava, tipo, mano, no Pantanal da vida, sabe? Longe pra cacete do lugar. No Pantanal. Aí, eu vim pra cá e eu fiquei mal feliz, que eu fiquei sabendo que vocês iam estar aí e tal. Então, é foda, sabe? Você vê que às vezes o pessoal faz um esforço pra poder falar com a gente, tirar uma foto e tudo mais. E aí, o ano que vem, estaremos todos juntinhos no Rio de Janeiro, hein, Izzy? Sim, então, porra, mal posso esperar. Isso aí é um aquecimento. Fiquem pra ligadinhos. Eu fico exatamente. Com inveja de vocês, mas isso já faz eu me preparar pra quando for a minha vez de interagir e receber esse carinho da galera, tirar foto, contar histórias. Vai ser. Porra, é muito bom, cara. Esse tipo de coisa. Eu só tive essa experiência duas vezes no Brasil, né? No Desencontro, que era um evento de mídias sociais que infelizmente não tem mais, que rolava em Fortaleza. E, tipo, na época eu tinha uma fração do público que eu tenho hoje. E ainda não, assim, isso tipo. É foda. Porra, né, pessoal? Cara, eu fui reconhecido na praia, no shopping. E, tipo, nessa época, eu devia ter, assim, 50 mil inscritos no YouTube, tá ligado? Nossa. Se fosse vir pra cá hoje em dia, não, vai ser celebridade global. Cara. Mas isso também é foda. Eu tava conversando com a galera, eu falei, mano, toda essa turma de podcast, por ser. Porque muita gente que criou podcast, era porque eu ouvia podcast, aí o cara criou dele. Uhum, então sim. Não tem ninguém que é estrelona, tipo, não me toca. Tipo, a gente não tem essa cabeça de celebridade, tá ligado? Tô ligado. Agora imagina essa galera, tipo, da Globo, mano. Porque cara, às vezes você anda no evento. Né, mano? É, não... tipo, a gente. A hora que acabou o evento. Vem, tipo, mano, 50, 60 pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Caralho, pra te cumprimentar, falar com você e tirar foto. Agora imagina, mano, o Justin Bieber na rua, nossa, tá ligado? Nossa, é a insanidade. Que foda. Não precisa nem ir tão longe, tipo, os caras, os grandes caras do YouTube brasileiro, por exemplo, o Whindersson Nunes, mano. Caralho. Sim. Lá na cidade dele, o cara deve ser mega celebridade, brother. O prefeito faz uma faz uma lei, ele fala, não vai ser assim, não. E aí muda, tá ligado? Esse é o nível de influência do cara. Mas foi da hora. Espero que ano que vem tenha um encontro de novo. E em janeiro, em abril. Olha, ó, que louco. Eu ia falar em janeiro, abril do ano que vem. Em abril do ano que vem, 2017, estaremos juntos. Eu, Jurandir, o Bruno, eu, o Izzy. Pela olha primeira só, vez. Primeira vez que eu poderia dar um soco no baço do Izzy. E vocês tentem ir lá e tal. A gente, quando estiver chegando mais perto do evento, a gente divulga aqui também. Divulga no 99. Prestigiem, porque vai ser da hora. Vai ser da hora, mano. Mal posso esperar. Mas e aí, Evandrinho? Sim! Vamos pras notícias. Bora! Cause she was so amazing. And now my heart is breaking. But I'll just keep on saying. Evandro, essa notícia começa sensacional, olha só, diretamente do quem foi que mandou pra gente, o Marcelo Gondim no Twitter, @MarceloGondim_, galera se amarra no underscore, né, no, nessas sim. Paradas, essas firulas, detento desembolsa 200 mil e constrói motel dentro do presídio, traficante levantou 112 kitnets íntimas na penitenciária Odenir Guimarães, em Goiás, já de cara, o cara tá pelo menos não foi... Pelo menos o cara é um empreendedor dentro da cadeia, tá ligado? Empreendedor, cara. É iniciativa privada é isso aí, mano. Já fez mais que muita gente aí que diz que faz pra caralho e não faz nada. Olha só, um detento mandou construir 112 kitnets dentro da penitenciária Odenir Guimarães no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na capital de Goiás, gastando aproximadamente 200 mil na obra. Peraí, antes de mais nada, quer dizer que porra nenhuma. Como mano, assim? Isso aí tá super faturado pra caralho. Porque assim, ó, a gente, mano, nunca fui preso, mas eu escuto, e dá pra saber. Esses caras que são muito pica do tráfico, os bandidinhos, os malditos bandidos, tem que morrer todos, como diz a galera revoltada. Uhum. O cara vai preso, mas não adianta de porra nenhuma, porque ele continua comandando os esquemas dele lá de dentro, tá ligado? Então isso aí, o que que me parece que aconteceu? O cara tava lá constrangido de, numa cela com 20 malucos, ele receber a mulher dele, ou a namorada, enfim, a pessoa que ele realiza atividades sexuais. Uhum. E aí ele chegou no dono do presídio, né, que tem que ter um dono. O administrador, sei lá, que toma conta, falou, irmão, toma esse dinheiro aqui, libera pra nós, eu tenho dinheiro pra caralho também, deixa eu ajeitar essa porra aí pra ajudar nós, porque senão não tem como. Certeza que foi isso que aconteceu, mano. Não tem nem lógica, tá ligado? Não, eu tô entendendo. É o Pablo Escobar, essa porra? Basicamente, olha lá. É? A construção, segundo o jornal O Dia, foi iniciada no fim de 2015 e estava quase terminada. Porém, o motel foi descoberto quando estava na fase final de acabamento. Aí, o motel foi descoberto como se fosse uma meia na gaveta. Como assim, mano? Tipo, um bagulho de 200 mil reais a obra. O dono do empreendimento, o traficante preso Thiago César de Souza, 32 anos, olha que curioso, ele não tem apelido de traficante. Isso é raro. É isso que eu ia falar. Bizarro, né? Esperava arrecadar 120 mil por mês com o aluguel das kitnets. Nossa, aí, mano, é um empreendedor, caralho. Empreendedor do caralho. Thiago Pérez, a obra em si, na verdade, custou 120 mil, mas o traficante teve que gastar mais 70. É foda que eles não. Não botaram 70 mil. Propina. Pois é, a propina pra permitir isso. Pode aí. Crer, o jeito que eles colocaram parece que 70 reais. Né? Parece que foi 70 reais. Mal escrito pra caralho. Você não fica falando de valores de mil e tal, não sei o que, aí de repente bota reais, 70. Tem que pagar mais 70. Porque isso aí é 70 reais, não é 70 mil. Mano, se o diretor do presídio liberou uma obra dessa por 70 reais. Tá bom demais. Tava mano. Foda mesmo, hein? Tá complicada a situação lá. Ah, mas o traficante teve que gastar mais de 70 mil, presume-se, com o pagamento de propina ao diretor do presídio na época que a construção começou. Marcos ainda assim não faz Alves. Sentido. Se liga, ainda assim não faz sentido. Porque a notícia fala, detento desembolsa 200 mil. A gente já mostrou aqui que não é muito bom em matemática. É só que era 190, na verdade. Exatamente, 120, mas... Não, mas você vê que no, na chamada ele falou 200 mil, mas no texto mesmo ele fala aproximadamente. Ah, ele só quiser arredondar. É a propina do repórter essa daí. Só quiser arredondar, exatamente. Ah, na época que a construção começou, Marcos Vinícius Alves. Ele está afastado desde o fim do ano passado. Ou se, aí fala aqui, a descoberta. Foi a superintendência de administração penitenciária que descobriu o motel, ordenando em seguida a sua destruição. O que acontece? O cara chegou no porra, aluga pra população, mano. Vamos fazer dinheiro. Pois é, mano. Chegou o cara, chegou o malaco, né, no diretor do presídio e falou, olha, seguinte, 70 pau, você deixa que eu renovar aqui o negócio pros caras e tal. O cara não queria ser... olha só, o cara que é um traficante, de certa forma, ele tem um espírito empreendedor. Ele não é apenas um usuário sim, de droga. Sim, exatamente. Ele tem um... Os caras geram... É todo, pô, eu não tô querendo passar a mão na cabeça. Essa brincadeira aí, mano. Não foi à toa, tá ligado? Eu não tô querendo passar a mão na cabeça, não tô falando que é a coisa correta, mas existe uma indústria do narcotráfico. Sim, sim. O cara, é, querendo ou não, é um tipo de empreendimento. É um comércio, mano. Tem um produto, é um a galera que compra e a galera que vende. Pois é, é um caralho. Empreendimento. Soletrando... Soletrando empreendimento. Então esse cara, ele falou, vou preso? Vou. Mas o meu espírito empreendedor, eu não vou abandoná-lo. Então o que, que ele fez? Chegou no diretor do presídio e falou, tem que 70 pau, você deixa nós construir aqui um motelzinho pra galera, uma kitnet íntima e tal, não sei o quê. E olha pro outro lado, fique na sua, anote alguma coisa no papel aí, diz que é uma extensão do presídio, sei lá o que for. O cara inventou qualquer história. Sim. Só que aí, né, alguém deve ter caguetado, a superintendência foi lá dar uma olhada e falou, que porra é essa? Não, é tipo o cara do Simpsons, né, que vai lá no, na escola. Como é o nome do cara? É superintendente. Ah, superintendente Chalmers. Tava lá o diretor da escola fazendo, construindo uma casa na árvore ilegal junto com o Bart. Aí chegou o superintendente e falou, que porra é essa daqui? Mano, sabe o que é absurdo? O cara tá... Eu até no começo da notícia eu suspeitei que ele fosse brother dos caras e quisesse colocar melhores condições para os seus amigos prisioneiros. Só que ele queria alugar, ligado? Ele queria alugar, mano. Tipo, é muito... Tá errado. Como que entra milhões de pedreiro, material de construção, areia, cimento e o caramba, e ninguém percebe, tá ligado? Ah, tamo aí, tamo reformando. Não, mas isso que eu tô falando, deve ter rolado toda uma história de tipo, não, isso aqui é uma extensão, a renovação do presídio e tal. O cara deve ter passado um caô, pelo menos eu imagino. Ou então ele foi bem idiota e só, tá, pode chamar os pedreiros aí, pode construir. E aí, tipo, pouco tempo depois alguém perguntou que porra era essa, não tinha nada no papel, não tinha nada que previsse algum tipo de reforma no presídio, nada tava agendado. E aí o cara caiu. Cara, é muito bizarro. Temos alguns comentários aqui na notícia. Poucos. Porém, o Claudio Belodi... O que estão falando? Fala o seguinte. País das oportunidades e impunidades. Ela é curta e grossa. Impunidades. Aí o Jair... Cara, vou te falar um negócio. Fala aí. Jair, pai de família. Incrível. Entra e sai material de construção sem ser notado. Pronto, só isso. O Jailson, inclusive, ele manja bem do entra e sai. Olha só, o que, é que eu acho mais curioso nessa notícia? É o fato de que o cara... porque esse que foi a impressão inicial. O cara tá simplesmente querendo ser, né, benquisto pela população carcerária, é isso o nome? População carcerária? Sim, exatamente. Ele queria simplesmente fazer... É uma parada meio Pablo Escobar mesmo, mas porra nenhuma. O cara tava simplesmente... Ele não pode mais fazer o tráfico dele? Ele vai ser síndico de motel de presídio. Não, o melhor é que ele já tinha até como que fala quando os caras falam? O planejamento da empresa e tal. Que ele fala aqui, ó. Esperava arrecadar 120 mil por mês. Caralho, é dinheiro, hein, mano? Mano, esses presidiários estão com tanto dinheiro assim, mano? O cara ia movimentar 120 mil com o motel. Acho que caralho, o motel honesto não consegue movimentar isso, mano. Eu tô tentando entender, pois é. Ah, mas motel honesto tem que pagar imposto, né? Tem serviço de quarto, isso custa dinheiro, né? Sim, sim, tem que pagar. Pode crer, pagar os funcionários e tudo mais. Pois é. O cara já tinha o plano de negócios, mano, você tá louco. Mas, cara, vamos fazer uma conta aqui, vamos usar o nosso poder de matemática. Sabe o que é curioso? Os brothers anarcocapitalistas devem dar essa notícia com um viés completamente diferente do nosso. Eles devem pensar assim, porra, o cara era um empreendedor mesmo. E o que a gente falou de brincadeira, eles levam a sério, entendeu? O cara era um empreendedor e o Estado chegou. É esse tipo de tapetais pra frente, só que quando o cara faz alguma coisa, vê o Estado impede o progresso. Yep. Mas se liga, vamos fazer uma conta rápida aqui, mostrando todos os nossos dossiers de matemática. Planejar, vai arrecadar 120 mil por mês. Quantas, uhum, vamos fazer uma estimativa, lógico. Quantas suítes ele ia ter que ter e quantas ele teria que comprar? Somos o contador do cara agora. Porque a gente não sabe, tem muitas variáveis que a gente não sabe. A gente não sabe quantas pessoas, né, iriam ser. Normalmente o motel, você tem um período de 4 horas durante a semana e no final de semana tem um período os de 12 horas. Caralho. Eita, aqui. Que eu ia era, na minha época era 3 horas. Mano. Aqui tem 3 e 4, que é pro cara dar aquela rapidinha honesta. Porra. Mas tem a pernoite, tem um porra. A pernoite que é o que esquema. Ah, pernoite. Eu nunca fiquei de pernoite. Fala que é uma parada, mano. Quando eu era moleque, né, eu namorava uma garota que... Eu tava contando essa história ontem no Twitter. Eu namorava uma garota que o pai dela era representante comercial, alguma coisa assim, que tinha uma grana, saca? Sim, playboy. E aí ela morava longe pra caralho de onde eu morava, né? Então ela precisava tirar uma grana extra, né? E ela precisava de uma desculpa pra poder sair de casa basicamente todo dia pra ir lá na minha casa, né? Ah. E aí o que, que ela falou? Ela falou pro pai dela que ela começou a fazer um curso de inglês. Ela foi no centro, se matriculou no curso de inglês e a mensalidade eu acho que era tipo R$300. E aí, ou seja, todo mês o pai dava R$300 na mão dela e ela tinha a desculpa pra sair de casa. De 16 anos. Pois é. E aí o que acontece? Com isso ela tinha duas coisas. Ela tinha uma grana, né? Que ela tava tirando sem precisar dar satisfação de nada. Uhum. E ela tinha a desculpa de sair de casa todo dia e passar o dia todo fora. Caralho. Nessa brincadeira, eu acabei conhecendo todos os motéis da região metropolitana. Pô, você tava com a ladra fora. São Luís. Porra, mano. A minha tava roubando a grana fora. Pai, cara. Isso é louco. Pois é, mano. Daí você tira, né? Como confia? Olha só. Aí o que acontece, né? A gente ia no ponto de táxi que tinha ali na Coamo, onde eu morava, né? Ah. A gente ia ali no ponto de táxi, né? Aquele, sabe o ponto onde tem vários taxistas? Sim, chama ponto de táxi. Acabou de falar. Ponto de táxi, exatamente. Ia lá e aí pagava, tipo, R$5 a viagem só pra gente não ter que entrar andando no motel, tá ligado? Caralho, mas é pior você entrar com o taxista. Aí não, mas ele saía, era... Caralho, você é louco. Era assim mesmo, mano. Criança é foda. Não, tem os motel tigre aqui perto que dá pra você entrar a pé, mano. Ainda é mais barato. Ah, ainda. Não, mas aí é caidão, aí mano. Aí a vergonha é foda. Imagina, o cara entrando a pé no motel, mano. Entrar ainda não acho tão zoado. Foda-se sair, mano. Pensa, as tias passando na rua, aí sai o malandro caminho no motel. Mó cara sem graça do caralho. Porra, mano, é escroto. Eu já vi gente andando de mobilete, de bicicleta, com capacete, sabe qual é? Caralho. Pra ninguém ver qual que é. de capacete. Então, não. Porra, mano, não dá. Mano, quando eu descobri... Tem que pagar um taxizinho, porra. Quando, assim que eu tirei carro, eu faço aniversário dia 3 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, eu tava me inscrevendo na autoescola. Aí eu tirei carta muito rápido. Eu fiz 18 anos e já tirei carta. Uhum. E aí depois eu consegui pegar o carro, sei lá, tinha 19. Mano, eu virei o José Motel também. Porque é muita alegria. Porque assim, homem é foda. Você não vai... Na verdade, é meio que um respeito. Não é homem é foda. Tipo, você tem meio que um respeito com a sua família de não ficar levando, entre aspas, qualquer uma pra sua casa. Tipo, menina que você só vai ficar uma vez, que você não pretende namorar, que você não tem um relacionamento mais profundo, enfim. Porque levar você não vai levar pra casa. A casa é um local, né, sagrado e privado. Exatamente. Eu não trago qualquer brother pra minha casa, tá ligado? Tem que ter sim, um certo... Sim, isso que eu ia falar. Se amigo já é assim, mano, imagina a mulher. É, não é qualquer porque amigo mulher... que eu vou chamar pra vir na minha casa, pode crer. Exato. Mulher na mãe já quer saber quem é, já quer ficar amiga, trocando ideia, não sei o que. Aí, tipo, nunca mais você leva a menina lá, tá ligado? É. Às vezes não rola essa possibilidade toda, acontece. Aí eu descobri que eu tinha essa opção de ir no motel e foda-se, não tinha que dar satisfação pra ninguém. Malandro, nos dois primeiros meses eu gastei uma pequena fortuna no motel, mano. É, meu amigo, vai nessa. Porque era praticamente toda semana, tá ligado? Não. E aí é R$100, às vezes você queria comer coisa no motel, comida, alimento, tá ligado? Aham. Porque a ideia é essa, caralho. A ideia é essa mesmo, você vai dar indo pra comer, mas quer dizer... E aí é caro pra caralho. E o foda é que os caras do motel, assim como toda a galera que quer te vender alguma coisa, um marketing maldito, maldito capitalismo, eles colocam, tipo, a suíte Tigre custa, sei lá, R$80. Aí a suíte Tigre 1 custa R$100 e tem ar-condicionado. Aí você já pensa, porra, eu não vou vir no motel pra passar calor, né, mano? Põe do ar-condicionado. Só que aí tem a outra que custa R$120 e tem hidro. Aí você, já tô aqui, vamos pegar uma hidrozinha, né? É, aí daqui a pouco você tá indo na de 200, tá ligado? Só porque você ficou fazendo comparação com as outras que são abaixo dela. E aí cê, nessa que você gasta pra caralho. É, meu amigo. Não é pra qualquer um. Quanto é que tá o motel hoje em dia? Mano, cara? Um bom deve custar por aí, uns R$200. 200 conto? Nossa, na época... Isso, 3 horas. Como é que é? 3 horas? É, nesse esquema que eu te falei. Durante a semana é 3, 4 horas. E no final de semana tem a pernoite que é 12 horas. Que era o que eu fazia pra poder compensar. Era dinheiro que era gasto, mas, mano, eram 12 horas de alegria, tá ligado? Pode crer. Chegava lá de sábado pra domingo, tipo 1 hora da manhã. Saía só no outro... à tarde, caralho. Não, 1 hora do domingo, tá ligado? Caralho. Aí ficava na piscina. Achava que era rico. Ficava na piscina, o ar-condicionado ficava ligado às 12 horas. Pode crer. Tem aqueles motel que tem cachoeira, a queda d'água e tal. Sim, é esses aí mesmo. Mano, o cara do motel deve ter um gasto, maluco. Uma vez eu fui tão cretino que eu liguei a sauna, liguei a hidro, liguei o ar e o bagulho ficou 12 horas, foda-se. Tinha ninguém na sauna, mas ela tava ali pra caso alguém quisesse ir. Porra, mano, é uma coisa que não tem que ser manja, né? Não tem... Na América do Norte, em geral, não tem um motel que a gente conhece no Brasil. Caralho. Isso é comum na Ásia, no sul da Ásia, entendeu? Sudeste Asiático. Filipinas, Japão, Vietnã. Mas como que é o motel? É um quartinho lixeto? Não, o motel que tem aqui é tipo um pequeno hotel de beira de estrada, entendeu? Caralho. Não tem é um hotel normal. Isso, tem a cama, na gringa eles conhecem isso aí como Love Motel, entendeu? Mano, aqui tem pra caralho. Principalmente perto de onde eu moro, que tem uma rodovia aqui que chama Raposo Tavares. Os caras até chamam ela de Rodovia do Amor. Que sem exagero, fácil, tem, mano, uns 20 motel. Tem uma dessa lá em São Luís também. E eu fui em quase todos, mano. Caralho. Nessa época de... entre 2001 e 2003, mano, eu fui em todos os motéis de São Luís. Sem brincadeira. Caralho. Aqui tinha um que eu ia, que os caras faziam, mano, é muita canalice. O cara fazia esqueminha igual promoção de pizza, tá ligado? Que você pede a pizza e ganha um carimbo. Tá ligado. E aí você pedir 10, você ganha a 11ª de graça. Caralho, pode crer. Esse cara tinha isso e, mano, algumas vezes eu completei o esquema de ganhar 10, hein? Porque era um dos melhores custo-benefício. E eu ia nas... eu ia várias vezes lá. Só pra ganhar o carimbo. Essa porra, esse estilo de promoção funciona, mano. Porque se você tiver em dúvida entre um funciona, e outro. Funciona, mano. E você já tem 6 carimbos? Sim, certamente. Aí você fala, pô. Você vai naquele. Eu tô fazendo. Tem um sistema aqui pra cinema, mas não tem motel, né? Se tivesse motel, pô. Caralho. Cliente fiel. Isso, mas hoje em dia, caso você não queira responder, fica à vontade. Mas hoje em dia que você é casado, você ainda vai motel? É bacana ir no motel, porra. Oh, é, pô. Não, tem gente que abomina, você tá ligado, por né? Por quê? Eu namorei uma garota que, mano, ela não ia no motel nem se pagasse. Por quê, mano? É divertido. Não sei, de repente acha nojento, sei lá. Caralho, que merda, mano. Então você não... Eu acho maneiro, porque, mano, você não quer ficar em outro ambiente, hotel. Você não quer ficar em hotel também, se for por isso, porra. Você tá achando que a galera não trepa em hotel? Eu acho maneiro, porque, mano, é meio caro, mas, porra, você passa ali, as horinhas que você passa ali são pura alegria. bem seu coração. Você precisa contar. Falando em alegria, Izzy, vamos para a próxima notícia, que apesar do título não parecer que tem alegria. Tem alegria. Foi enviada pelo Rodrigo Guidotti, arroba rcguidotti no Twitter, direto do Ceará, veja aí, essa terra linda e maravilhosa que sempre nos traz ótimas notícias e ótimos humoristas. E podcasters, mais ou menos. É, essa mulher é uma delas, ó. Mulher pede para ser velada viva e realiza sonho após 14 anos no Ceará. Como assim, mano? No outro cast, a gente falou da mulher que já tava com tudo preparado no esquema. Sim, a tia Cotinha, era tua tia, inclusive, tia Cotinha Freitas. Sei lá o que Freitas, é. Só esperando... Eida, não era não? Eida, mão, Ilda, é um negocinho. Algo do tipo. Eu lembro que tinha uma Erin no outro cast. Sim, sim. Por causa do The Office, uhum. Por isso que eu lembro. Mas no caso daqui é a tia Vera Lúcia. Vera Lúcia foi velada ao longo de um dia em um cemitério em Camocim. Conhece essa cidade? Camocim, sim, claro. Ou bairro, sei lá. Inter... Não, é uma cidade inteira. Amigos e familiares... Mandei uma puta da puta. Amigos e familiares participaram da cerimônia. Aí tem uma foto maravilhosa que tem toda a galera rachando o bico. Essa foto é sensacional. De preto, logicamente, uhum. Afinal é um velório, por mais que seja de mentirinha. E ela tá lá, dentro do caixão, cheio de flor, samambaia, os caralho. Que merda é essa, mano? Com o um véu na cara. Cara, eu chamei Camocim de interior, mas na verdade fica no litoral. Eu digo interior de como é que é uma cidade pequena lá, entendeu? Entendi. Mano, eu só consigo ver aquela estátua de Jesus ali atrás, ó, uhum. Triste, e vendo essa cena, é melhor morrer, tá ligado? Que ter que presenciar esse tipo de coisa. Aí vem a notícia. Uma mulher... Manja, só a estatuazinha ali, ó, triste. Uma mulher em Camocim, no litoral, ó, litoral oeste do Ceará, chamou a atenção neste feriado de finados por um sonho inusitado. Celebrar em vida o próprio velório. A proprietária da funerária... Cada um tem o seu sonho, né, mano? Mano, só tem... A outra tia queria morrer logo, porque ela tava 1000 anos já preparando o mausoléu dela lá. Essa daqui falou, o quê? Eu quero aproveitar enquanto eu tô viva. Só tem louco nesse país, mano. Puta, mano, nós somos normal demais, mano. Quando eu vejo esses caras, eu vejo que a gente é normal pra caralho. Talvez a gente que é os loucos, tá ligado? E eles são os normais. O proprietário da funerária, Paulo Araújo, conta que a mulher tentava realizar o desejo há pelo menos 5 anos. Mas até então havia... De onde que vem isso, mano? Vamos ver, vamos tentar descobrir. De mas até então havia sido negado. Neste ano, porém, ele concordou. Ah, a mulher fica mexendo o saco do cara. Deixa eu fazer um funeral aí. Deixa eu fazer um funeral aí de leve. É, mano, você aí morra, tá morra, aqui, morra primeiro e depois você fala com a gente. Porque se não dá, minha senhora. O velório de Vera Lúcia Araújo Silva, ó, que belo nome, pouco grande, aconteceu com direito a caixão, flores e maquiagem. Maquiagem? Mano, tá bonito. Aí eu já tô rindo por causa da outra foto, tá ligado? Uhum. Calma é que a gente chega nela. Vera Lúcia explica que o sonho é antigo, porém muitos duvidavam que um dia ela realizaria o desejo. Eu quero meu velório há 14 anos, esperei muito. Quando convidei amigos e minha família, eles pensaram que eu estava de brincadeira, nem ligaram. Porra, mas também, né, Vera Lúcia? Quem não... Imagina, o cara tá vivo, eu te ligo, Izzy. Ô, Izzy, tem que colar no meu velório aqui no final de semana? Tem como levar a sério? Não dá, mano. O dono da funerária lembra ainda que a mulher que não tem filhos encontrou resistência da família. Só tem louco. Por que será? O esposo não queria deixar, mas a família abriu mão. É, o cara deve... Mulher louca, mano, mulher louca. O cara não deve ter concordado até hoje. Eu tava pensando aqui, fazer uma análise aqui, né, mano? Na real, se você parar pra pensar, né, de forma... Lógica. Imparcial, vamos pensar aqui, cada um tem a sua loucura, não é verdade? Cada um tem a sua loucura. Sim, sim. E, de repente, essa galera aí acha que, por exemplo, nós somos nerds, a gente gosta de cultura popular, né, cultura dessas coisas. De repente, pra eles, a loucura é nossa de ir pra um local onde tem um monte de gente fantasiada de desenho animado, de anime, né? Nunca se sabe, mano. O que é legal pra uma pessoa, loucura pra outra. Pode crer, pode crer. Né? A gente pode... Só Deus que só nessa Deus hora pode julgar. Você vira e fala. Só exatamente. Deus pode me julgar. Então é complicado. A cerimônia aconteceu ao longo de todo o dia. Caralho. Nessa quarta-feira. A mulher não basta a mulher chamar a galera pro negócio esdrúxulo. Tem que despertar o dia foi inteiro. No meio da semana. É, não, e foi no dia útil, ó, quarta-feira, das 9 às 18 horas. Ou seja, cara, ela fez o horário. Foi um expediente. Exato, um horário de trabalho inteiro. Caralho. O cemitério Jardim. Ó, que belo nome de cemitério, ó. Cemitério Jardim Eterno. Mas os amigos também não tem o que fazer, né, mano? Não tem, só vagabundo. Essa é uma boa notícia pro cara aí comentar. Caralho, trabalhar ninguém quer. É. Bando de vagabundo, por isso que o país tá desse jeito. É, pois é, mano. É, com a presença de familiares, amigos e curiosos. Lógico que vai ter curioso. Veio todo mundo, meu sogro, minha sogra, irmã, cunhado e amigos. Eles ficaram de boca aberta e respeitaram o momento. Uma amiga até chorou e pediu para... e pediu para eu levantar. No entanto, uma funcionária revela que, na verdade, todos caíram na gargalhada quando se deparavam com a cena. Dá pra ver, mano. Isso aí é aquele seu foto. Amigo louco. Sim, mas tipo, sei lá, você tá com um cara na balada e o cara fica assim, mano, eu vou pegar aquela anã ali. Tem uma anã, tá ligado? Uhum. Aí você fica, ah, tá, vai pegar assim. Aí o cara, mano, eu vou pegar. Aí, beleza, aí, vai pegar. Tipo, você aí, se desencontra na balada, tentar... passa meia hora, você olha. O cara tá agarrado com a anã, que nem uma boneca, tá ligado? Tá ligado. Na altura dele e ele segurando a anã na cintura. Tem uma foto assim, inclusive. Devia ser a mesma reação, mano, que essa galera que chega. Ah, nem fudendo que eu vou chegar lá, essa mulher vai estar sendo, vai estar enterrada, caralho. Vai estar no caixão. Uhum. Ela ficou deitada no próprio caixão, tinha esse desejo. Foi invenção dela mesmo. Todo velório aqui, ela gosta de estar presente, caralho. Ela é meio louca, mano. Meio mórbida essa mulher. Completamente. Já dizia o Chorão, completamente louco, mas um louco consciente. Eu dizia que não, porque depois o povo vai falar que a gente agourou, trouxe maldição. E acabaram associando e a funerária não tem esse lado. Mas ela pediu, diz Paulo. O Paulo tava com medo que a semana que vem essa mulher morresse. É. Já pensou? E aí os caras falassem, ah lá, funerária maldita que trouxe a zica. Mas a mulher que insistiu, mano. O cara falou não várias vezes, a mulher ficou enchendo o saco. Eu queria saber se ele cobrou dela esse funeral fake aí, mano. Será que tem desconto? Cobrado, né, será que tem desconto se a pessoa tá viva ainda? Pra gente vivo. Porque ele vai poder usar ainda o caixão. Será que ela comprou o caixão ou alugou? Não fala. O dono da funerária... Olha, caralho, o próximo parágrafo responde, ó. O dono da funerária relata que não cobrou nada da cliente, entre aspas. Como assim? E cedeu espaço e os materiais. Hã? Eu cheguei, me maqui... Mano, o cara foi brother. O cara só queria que essa louca parasse de encher o saco foi dele, tá ligado? Foi total, mano. Foi só parar de encher o saco. Olha a cara dela deitada no caixão, mano. A cara da... Por quê? Ela tá com pirulito. É o quê, galera? Um termômetro? Porra. É um suco. Tô dando suco pra ela. Caralho, pode crer. Ela ficou das 9 às 6 deitada sendo alimentada por um suco. Que bosta, mano. Que porra é essa, mano? Eu cheguei, me maquiaram e prepararam como se fosse o defunto mesmo. Me deitei e não me levantei mais. Meus únicos alimentos foram água de coco e chá. Era uma água de coco, ó. Não era suco. Você era um suquinho. Para que o sonho fosse completo, a cliente ainda fez o último pedido. Ela se mijou lá, então, como é que é? Deve ser. Antes que o meu velório termine, já pedi para que todos fechem a tampa do caixão e me carreguem por 2 minutos, como se fosse... Mano, a mulher é louca. Caralho, ela fez o pacote completo, mano. Só faltou enterrar. Pessoal do Ceará, é isso aí. Incrivelmente, não tem nenhuma notícia. Será que tava fechado os comentários? Como assim? Não tem nenhuma notícia, ó. Não tem nenhum comentário. Eu pergunto, mano. Mas, mano... Cara, Dona que Vera, louca, mano. Tá de parabéns. Ela é uma que quando ela morrer, ela vai poder falar, ela já sabe como que é os procedimentos. Sim, não tem muita gente que sabe. Tá treinando, então. É, você não sabe como é que é. Você não sabe, a mulher quando sabe, quando alguém manda aquela, você não tem nunca morri pra saber como é que é. Ela já pode... chegou perto. Mais ou menos, é. Muito bom, mano. Você é louco. Caralho, velho. Sou traficante. E saindo de morte, indo para a vida. Aí, enviada para nós pelo brother. Cadê o nome do rapaz, o senhor? Do Esfirra de Ostra, @esfirradeostra. Olha essa. Essa mulher tá entrando. O sonho dela, penso eu, é ser colocada na terra, entrar na terra. Fazer cavar buraco e botar. Tem uma galera que tá tentando entrar na terra também, mas de uma forma um pouco diferente. Exatamente. O Segway. Tentando enterrar. Esse é o Segway. Ecossexuais acreditam poder salvar a Terra fazendo sexo com ela. Olha isso. Mano, primeiramente, o que porra é um ecossexuais? Você vai saber daqui a 2 segundos. O planeta precisa de medidas urgentes. O aquecimento global... Nem se fala mais em aquecimento global, né? Fala-se de mudança climática hoje em dia. E a poluição em níveis... Porra, quem era? Era o Al Gore que ficava falando de aquecimento global pra caralho, Sim, o Al Gore, né? Pode crer. Fez até o filme lá, Inconvenient Truth. Mano, é muito bom. Tem ele no jogo do South Park, o primeiro, aquele lá que é RPG. Aham. E aí ele é um dos personagens, ele é um inimigo, tá ligado? Aham. Uhum. Aí um dos golpes dele, ele saca uma... Aquelas planchetas de apresentação. Sim, sim. E aí ele começa a falar sobre aquecimento global. E os personagens ficam com estados pra dormir, tá ligado? Uma verdade... É porque o Uma Verdade Inconveniente, ele é basicamente uma apresentação de PowerPoint, tá ligado? Não é bem um... Sim, então. Aí ele tem esse golpe, ele começa a falar sobre aquecimento global e os bonequinhos dormem. É muito bom, mano. Olha só. Mas segue aí, segue aí. O aquecimento global e a poluição em níveis estratosféricos ameaçavam várias espécies, incluindo a humana. ameaçam, não ameaçavam. Uns se tornam vegetarianos, outros tocam o carro pela bicicleta, que é impossível aqui pra nós, porque tá fazendo exatamente menos 25 graus aqui hoje. Caralho, você é louco, mano. Menos, você quer, tem, apenas calcule aí. Botar aqui a foto no post. Tá aqui deve estar 25 positivo, hein? Pois é, mano. 50 graus de diferença. Delta. Aqui, ó. Vou te mostrar aqui rapidão. Olha aqui, ó. Pra você ter uma aqui tá 31, aqui tá 31. Caralho. Ô, Evandro, ó. Foto no post. Deixa eu botar foto no post aqui. Foto no post. Foto da neve. Olha o que tá aqui fora, aqui em casa. Tem link nos enquetes. Mano, 50 graus. Aí, 50 graus separou a gente. Ó, como é que tá aí. Você mandou foto do quê? Do clima ou do. Olha no Instagram aí. Abri. Caralho, você tá maluco. Cara, os carros estão todos cobertos de neve. Parece que o carro já era. Parece que o carro tá camuflado, tá ligado? É, tá jogando no jogo e o carro não foi destravado ainda no jogo, sabe? Tá nesse nível aí. Cê é louco, mano. 50 graus Celsius separou a gente neste momento. Por isso que não pode usar a bicicleta. Voltando à notícia, uns se tornam vegetarianos, outros trocam o carro pela bicicleta e há ainda os que só usam produtos recicláveis. E existem também os ecossexuais. De acordo com a reportagem da Vice, os ecossexuais acreditam que pode salvar o planeta copulando com ele. Sim, caralho. Você não leu errado. Os ecossexuais literalmente deitam e rolam na Terra para ter orgasmos e salvar o planeta. Eu substituí. Não, deitam e rolam literalmente, porque as fotos embaixo. Não, olha aí. Meu Deus, mano. Há pessoas que transam com árvores ou se masturbam sobre água de cachoeiras, disse na reportagem Amanda Morgan, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, estudiosa do movimento. Esses caras. Mano. É tipo o cara que compra Playboy e fala que apalha as reportagens, tá ligado? O cara é o puta punheteiro exibicionista do caralho. Sim. Aí chega na cachoeira, tá lá mandando uma pra dar uma aquecida. Aí alguém pega ele, oh não, tô querendo salvar o planeta aqui, senhor. É, todo um movimento artístico espiritual. É. Olha lá. Obviamente não é só isso. A ecossexualidade engloba o uso de produtos sexuais sustentáveis. Como assim, mano? Caralho, o que é isso? Camisinha? Um dildo feito de garrafa pet reciclada? Como é que é? Pode crer, Dolly. Camisinha de Dolly. Um plug anal biodegradável? Não sei como é que é. Caralho. A ecossexualidade engloba o uso de produtos sexuais sustentáveis e práticas ao ar livre sem roupa. Ecossexuais convictas e radicais? Caralho, radical. Annie Sprinkler e Elizabeth Stevens publicaram na internet um manifesto com as diretrizes do movimento. Tem aqui, vamos dar um clique aqui rapidinho, vamos ver aqui. Ó, o manifesto. Olha lá, é uma página dos anos 90, inclusive, muito bacana. Manifesto ecossexuais. Ecossexualidade, dararará. Tá. Não nem li essa merda, não. Não, sai dessa vida. Ele continua lendo a notícia. Sai dessa vida. A Terra é nossa amante. Estamos ferozes e loucamente apaixonadas, diz o texto. No manifesto, a dupla se descreve como polimórfica e poliamorosa. Caralho. Poliamorosa? Peraí, não, tá errado esse irmão. Deixa eu ver aqui. Poli. O que é poliamorosa, mano? Pois é, eu não sei que diabo é isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Polen amorosa, isso mesmo que botou lá. Pensei que alguém tinha traduzido errado, sei lá. A Anne e Elizabeth dizem que o movimento já reúne 100 mil adeptos. É impossível, mano. Todo mundo fala. O Louro José tá lá de manhã falando com a Ana Maria. Não é possível. Vamos salvar as montanhas, as águas e os céus por todos os meios necessários. Especialmente pelo amor, pelo prazer e pelos poderes da sedução, diz o documento. Aí a foto aí, ó. Caralho, não faz sentido nenhum, mano. Na foto tem as duas minas se pegando pelada. Chafurdando na terra. Chafurdando com. Mano, tem areia no cu da mina ali, brother. Olha isso. Sim, literalmente. Pelo amor de Deus. Nossa. Não, agora me fala. Beleza, vai vir as malditas corporações. Você tá ligado que isso aí é uma. Você tá ligado que você abaixa a foto, dá pra entender melhor o contexto. Isso é uma cama que, em vez de colchão, tem um monte de terra e as minas estão lá chafurdando na terra. Caralho, mas então, vai chegar o Walmart, tá ligado? Maldito Walmart, construiu o Walmart. Aí as minas vão trepar na terra e vai impedir, tá ligado? Que destruam a natureza? Olha que bacana. Na última foto tem um maluco, um malandro ali, olha lá. O cara de roxo? O cara. Não, vai baixando mais aí, baixa mais. A última foto. E essa foto aqui é tipo um pão, mano. Eu também não entendi. Boneco de pedra para fazer sexo. Pois é. Ah, que filha da puta. Pois é. Tem até um cabelinho azul. Isso aí é o dildo biodegradável deles, mano. O cabelinho azul, caralho. Puta que pariu. Ah, a última foto tem um tiozão com um monte de mina. Tem um tiozão com um monte de mina. Tá, mas esse cara aí, mano, esse cara é esperto. Eu não acho que esse cara acredita nessa porra. E tem um cara abraçando ele, cara. O cara da direita é um cara, não é uma mina, não. Caralho, mano. É um cara? Não, essas minas parece é cabelo curto. Cabelo curto, pô. Eu acho que é um cara, hein, mano. Eu acho que é uma mina, brother. Essas mina, seguidores curtem. Essas minas desses movimentos sociais, geralmente, muitas delas têm cabelo curto, pô. Mano, cara. é o que eu falei, pra mim, vou exercer aqui todo o meu julgamento. É uma galera que gosta da coisa e não tá errado, porque eu também gosto, mas quer se exibir, tá ligado? Quer fazer ao ar livre, foda-se. É, eu acho que isso tem mais é um quê de exibicionismo mesmo, e eles estão, né, dando toda aquele verniz de cultura. Se bem que, mano, na outra notícia você comentou, se liga aí, na outra notícia você comentou que cada louco a sua loucura. Sim. Nós temos as vai nossas. Vai saber se os caras não acreditam. Não, então, vai saber se os caras realmente não acreditam que vão salvar o planeta fazendo sexo no meio da Terra, tá ligado? Porque, mano, qual o limite da loucura? Não tem, mano. Inclusive, ó, essa notícia não tem comentários. Cara, eu tenho muita frescura com ficar com a pele suja, especialmente as mãos. Eu sempre tenho que lavar as mãos e tal. E essa galera se chafurdando na Terra assim, cara, me dá uma agonia. Desespero, né, mano? Sem roupa, cara. Imagina que incomoda. Você vai na praia, já é foda. Volta cheio de areia, tá ligado? Não, horrível, mano. Imagina essa galera, mano. Enfim. Continuando nessa loucura sexual, a nossa última notícia foi enviada pelo... O bom que eu coloquei o tópico aqui, punheteiro. A notícia foi enviada pelo Márcio, @mussundog. Olha essa, mano. Que também já é um ouvinte clássico. Jovem toma tiro. Começou bem. O site é regionordeste.com. Noroeste. O cara, né? Já sabe que por ali... Caralho, região soletano. Noroeste. Região Noroeste. É uma região que só tem loucura também. Jovem toma tiro e mesmo baleado começa a se masturbar. Bom, vamos ver... É esse o título, não errei. Um adolescente supostamente alucinado à procura de sexo. Aí, ó. Porque ele não foi com a galera da Terra lá. Invadiu uma casa no distrito de Hamilton. Caralho. Tá. Eu achei que era no Brasil. Não, não. É, por causa do Ohio, né? É. Ohio que o nos Estados Unidos. É, Ohio que o parta nos Estados Unidos. E acabou não tendo uma noite muito agradável. De acordo com a Fox News. Ô, Izzy, por que a galera odeia a Fox News? Pelo seu posicionamento político? Então, rolava mais ali no final dos anos 2000. A Fox, ela tem um viés conservador. Ela tinha vários repórteres lá que eram muito claramente meio que mal intencionados, muito bizarramente tendenciosos. Mas eles gostavam de se pintar como, entre aspas, fair and balanced. Ou seja, justo e equilibrado. Que era mentira, né? Porque a Fox sempre teve um viés de direita bem claro. É como se fosse o equivalente à Veja nos Estados Unidos, mas Entendi. Eu acho que mais de direita ainda. Mas eles dão um miguezão. E aí a galera não gostava tanto assim deles, né? Da cobertura, do jeito que eles faziam as notícias e tal. Mas essa raiva da Fox News, eu acho que passou um pouco. Isso é mais ali do meio dos anos 2000 pro final, entendeu? Entendi. É porque eu sempre vejo a galera fazendo muita piada em seriado e tudo mais. Pois é. Mas não tem tanto hoje em dia. Entendi. De acordo com a Fox News, o jovem de 17 anos, a idade perigosa, entrou na residência, então vamos partir do princípio que é a dele. Por volta das 22h30. Não, não é dele, mano. Assustando... Hã? Não é dele, mano. É, se ele assustou a mulher. Assustando a mulher, que ligou desesperada para a polícia, enquanto seu marido corria para pegar a espingarda. Ó, Estados Unidos é isso aí, ó. Por isso que eu gosto. Vagabundo aí, ó. Os Bolsonaro aí, ó. Aí. Vê se alguém invade a casa aqui, todo mundo tem uma espingarda. Cidadão de Urtigão foi lá. Urtigão foi lá atrás, pegou a espingarda, gritou, fique longe de mim. Adverteu a esposa ao garoto nu. Você vai levar um tiro na piroca. Mano, imagina você tá de boinha, 10h30, já se preparando pra ir dormir, tá ligado? Entra um cara pelado na vela, sua casa. Do nada, entra um maluco alucinado, louco, cheirado e invade a sua casa. Sem dar importância para o alerta, o rapaz atacou a mulher e a segurou pelo pescoço, enquanto o marido... Jesus. Aparentemente tentando salvar a esposa, porra, deu um tiro com a espingarda. Toma! Mano, caralho, shotgun. Atingindo as costas do suspeito e o ombro de sua amada. Porra, ainda 12. Acertou a mulher. Ah, shotgun, né, mano? Ferido. Imagina, ferido, o jovem fugiu pela porta, enquanto o dono do local cuidou dos ferimentos de sua mulher. Quando ele saiu para levar algumas toalhas para o garoto, estancaram seu ferimento. Caralho, ainda foi ajudar o cara. Até a polícia chegar. Nossa, o cara é cidadão de bem mesmo, mano. O cara é cidadão de bem. Sim, simplesmente. Cara, cidadão de bem. Cidadão de bem total, ele paga seus impostos em dia. Ele encontrou-se masturbando na varanda. Mano, será que tava louco? No momento em que os policiais chegaram ao local, ele ainda estava se masturbando. Talvez isso... Aí, ó, como a gente tá falando. A gente tá em escalas de loucura. O cara chegou lá, meu amigo. Ele tava com uma missão, entendeu? Uma missão clara. gozar. Eu vou gozar aqui, mano, dentro, não quero saber. Foda-se. A gente tá com escalas de loucura nesse cast. A mulher que foi enterrada sozinha lá, viva, pra mim já tá se tornando normal, tá ligado? Porque depois veio a galera chafurando na terra e agora tem esse maluco. No momento que os policiais chegaram no local, ele ainda estava se masturbando, revelou o porta-voz da polícia. Quando o oficial tentou prendê-lo, ele agrediu o policial na região da virilha, caralho. Imagina, mano, policial, tem que ter muito sangue frio, maluco. Imagina, você chega e tem um maluco que nem um Gollum, tá ligado? Sangrando porque tomou um tiro nas costas, batendo uma, você é louco, você tem que abordar um cara desse, mano. Tem que sei lá, algemar um maluco desse pra levar embora. Nem fudeu que eu ia ficar perto. O adolescente, que está no hospital e deve se recuperar completamente, enfrentará acusações relacionadas a roubo, tentativa de agressão sexual, atacaram um policial e indecência pública. O pai do suspeito revelou que ele tem estado sob muita pressão ultimamente por causa da faculdade. Mano, caralho! Como é que é? Essa é a desculpa! Belo motivo! Essa é a desculpa! Belo motivo! Ele parecia um pouco fora do normal. Um pouco, ele só! Não costuma... Ele não costuma agir dessa maneira, caralho. O cara devia estar precisando de nota pra caralho, ele tava estudando. É, meu amigo. Aí ele viu que não ia conseguir, tá ligado? Falou, foda-se, só você viu uma vez. Saiu que nem um louco pela rua. Foi bater uma na casa da família de bem aí. Foda a mulher que tem nada a ver com a história, tomou um tiro ainda, né, mano? Isso que é foda, né, meu amigo? É isso, isso. Shotgun, né, mano? Shotgun, mano. Vai pra todo canto. Pois é. Derruba todos os zumbis do Resident Evil. Mas pelo menos o cara, né, agiu contra o vagabundo punheteiro que tentou atacar a sua mulher na sua própria casa. Tá certo. Essas foram as quatro notícias que mais mandaram pra gente nessa semana. Se você quiser mandar a sua notícia, vá lá no hbdia.com, da postagem do podcast, tem um formulário onde você pode enviar a sua notícia, você pode mandar a sua musiquinha que você quer ouvir aqui no fundo do programa. Deixe seus comentários lá, a gente adora ler os comentários lá na página do podcast. Mande notícias pra gente, converse com a gente no Twitter, @isinobre ou @evandrof. Exatamente isso. E porra, mostre o nosso MPB pro seu amiguinho. Puta, mano. É um cast isso aí, fácil. Mano, é. Como eu falei, muita gente na Comic Con veio me falar que só escuta o MPB de podcast. Eu acho que MPB é um podcast bacana de ouvir. Ele é de fácil consumo. Exato. É porque, cara, no geral a gente só dá risada. Inclusive, eu falei isso pra muita gente. Eu falei, porra, sabe o que é foda? A maioria das notícias a gente escolhe pelo título e a gente vai ler na hora. Que é o que a gente grava assim. A gente não lê antes de gravar pra ver se a notícia é legal. Tanto que algumas é até muito curta, a gente só percebe depois que vai gravar e tudo mais. Então, todas as nossas reações, elas são genuínas, tá ligado? É meio que a mesma reação que o cara tem quando ele escuta o podcast. Que ele tá ouvindo aquilo pela primeira vez. Então, o jeito que a gente grava, a gente também se diverte muito. E por isso é um cast maneiro pra você apresentar pra alguém, de repente, que não escuta podcast. Se você apresentar esse programa pra três amigos seus, eu estarei eternamente grato. Até o final do ano. Presente de Natal. Pô, já pensou? Seu amigo secreto. O cara acha que pega alguma coisa. Pega um pendrive, coloca os episódios do melhor podcast do Brasil, amarra um lacinho e dá pro seu amigo. Todos. Aí você falou, você vai ganhar o melhor pendrive do Brasil. É isso aí, Evandro. Se você tem uns 5 reais sobrando no final do mês. 3 reais, 5 reais. Você reais. Tem? Não, se você tem, não. Você tem, porque você recebeu o 13º que eu tô ligado. Ah, pode que nem rola não. Não adianta esconder essa carteira aí, não. Não adianta esconder essa carteira e querer me driblar. Se você gosta do melhor podcast do Brasil e você gostaria que esse programa, esse projeto, continue, considere, pense aí, pare, pense aí, dê uma coçadinha na barba e considere se tornar o nosso patrão, o nosso padrinho. Coçadinha na barba não é no lugar. padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Exatamente. 5 reais, 10 reais, 1 mês. Já ajuda muito. E pague o boleto, que de novo esse mês a gente tomou vários dibres. Esse é um problema. Todo mês. A galera. Ora, a falou, temos aqui um dibrador. É isso que é foda, a gente tem que lembrar. Quando a galera colabora, né, dá lá a sua contribuição, mas ela não realmente finaliza o boleto, o que acontece é o seguinte: o efeito é o oposto. Porque aí algum ouvinte pensa, porra, que recebi uma graninha extra aqui, 5 reais aqui pra esses brothers, estão produzindo uma hora de entretenimento semanal pra mim, que bacana, que eu ouço na academia, na natação, quando eu vou na padaria. Então, o que acontece? O cara vai lá pra contribuir, mas ele vê, ah, já bateram a meta de um podcast todo fim de semana. Então nem precisa mais de mim, não precisa mais da minha ajuda. E aí, já bateram aonde? Porque a gente não recebe isso, porque muita gente, a gente pode falar aqui na sinceridade, mais da metade das pessoas acaba não finalizando lá o boleto. E aí complica a nossa vida, porque a gente faz certos planos e tem certas coisas que a gente tá querendo implementar aqui que dependem dessa estabilidade, de saber quanto a gente vai receber. Exatamente, ajude a gente, paga o boleto e aproveita. E tomem leite porque tem cálcio. Sessão de recomendações. Agora vamos dar uma dica de comida. Ok. A minha dica, ok, vamos pra finalizar o programa. Evandro, qual a sua dica? Beba leite que tem cálcio? Beba leite pra evitar osteoporose. Osteoporose. A minha dica é: use cinto de segurança, vale a pena. Exatamente, mas é bom. E até a próxima. Caralho, a dica é foda. Dica mais inútil, tá ligado? Semana que vem eu vou falar. Toda semana. Respire sempre. Não pare de respirar nunca. Não, bom, procura uma dica bacana aí. O programa, a ideia do MPP é melhorar de alguma forma a vida das pessoas que ouvem. A gente tá te dando aqui as notícias mais importantes da semana. E de bônus. A dica da semana. Melhores dicas do Brasil. Caralho, que bosta. Até semana que vem. Qual vai ser o nome desse cast? Enterros e punhetas? Eu ia colocar... Olha lá, eu já fiz a imagem lá, olha lá. Apaga essa parte da descrição do nome. Já soltei lá. Olha lá no Twitter. Meu último tweet. Cara, eu foda... Ah, achei. Meu último tweet. Olha lá. Tá cara, bacaninha. A camisinha é o quê? É do motel, porra. Ah, é. Motel e lápides? Motel e enterros? Motéis e enterros. Boa. Ficou da hora aí, ó. A lapidezinha. Ficou bacana? Mano, respire sempre, ó. Não, de ponta. Na verdade, não, sabe por quê? Porque você pode parar de respirar pro resto da sua vida. É sim, pra sempre, né? Você pode parar de. Você pode ficar sem respirar pro resto da sua vida. É até uma opção, mas. Esse resto só não vai ser muito longo.